Saudações, gafanhotos. Aqui é Nicolau Fúria e está começando o GolpeCast. Comigo estão Jafar e o Hugo. Aqui é Jafar e eu queria puxar um tema que seria o seguinte. Atualmente está tendo uma polarização muito grande entre dois grupos na internet que falam sobre quadrinhos, né? Em um grupo, nós temos pessoas que, vamos dizer, nerds racistas que reclamam que os novos personagens, além de serem cópias dos personagens originais, ou são negros, ou são mulheres, ou são gays. E ficam estourando absorvente por causa disso. É exemplo da Thor, né? A Thor feminina, que está tendo até bastante repercussão. A Miss Marvel, que é uma personagem árabe, que por sinal não tem nem mesmo os mesmos poderes. Eu acho que isso que faz dela uma personagem interessante. Nós temos também o Homem-Aranha Negro, né? Com Morales, além de negro, tem com nome de meio mexicano, mexicanizado, não sei porquê. E, finalmente, Iron Heart, né? A Homem de Ferro negra, jovem, mulher, empoderada e por aí vai. Por sinal, a mulher Homem de Ferro, por assim dizer, uma personagem negra, inteligente. Eu não sei como é que ela está em venda nas histórias em quadrinhos, que afinal de contas é isso que a grande indústria quer. Quer vender como água, né? Não é à toa que também, se você parar para pensar, fazem essas críticas que, por sinal, não levam a nada. Do outro, nós temos os justiceiros sociais, da justiça social, que ficam querendo que tudo seja relativado, né? Oh, essas personagens femininas não podem ficar com seios assim, tão avantajados, ou com roupas tão apertadas. Querem que as heroínas usem burca, ou que metade dos personagens sejam gays, e por aí vai. Nada contra personagens gays, desde que eles sejam criados com essa premissa. Gente, eu vou tentar ser o mais político possível, dizendo que os dois grupos estão meio errados. Cara, eu não tenho nada contra novos personagens de diferentes etnias, que representem novas culturas, novas raças, que estão tendo mais expressividade no meio dos quadrinhos. Nada contra, sério. Eu adoro a Miss Marvel, eu acho o Morales um substituto maneiro pro Homem-Aranha original. Mas, por outro lado, essa coisa de pegar um personagem e mudar ele totalmente quando for adaptado pra outra mídia, cara, eu odeio isso pra caralho. Odeio mesmo, cara, sério. O único que funcionou foi o Nick Fury negro, que eu acho que é a exceção que comprova a regra. Uma versão que eu não gostei muito foi no Nick Fury que você gostou, ou mas assim, quando era a versão Ultimate, foi legal. Daí fez tanto sucesso que eles tiveram ou quiseram levar pro universo regular, né, o 616. E daí eles criaram todo um contexto, um monte de história, né, porque o Nick Fury tinha um filho e não sei o que lá, e daí, tipo, meio que colocaram o Nick Fury pra escanteio, deixaram ele meio doidão lá, né, e pra que esse cara fosse, né, o mais parecido com o do cinema. Mas aí eu já vejo que hoje em dia não, isso não deu muito certo, né, e ele já tá meio, não tem aparecido muito. Cara, essa parte eu concordo contigo. Eu gostei, assim, de colocarem a versão Ultimate no cinema. Tipo, é só uma adaptação da versão Ultimate, beleza. Por mim, tranquilo. Na versão Ultimate funciona completo muito bem. E por começar, assim, no cinema, também funcionou bem. Mas essa do Original Sin, não. Esse é o filho perdido do Nick Fury, que é totalmente negro. Que o nome dele é Nick Fury Jr., e só por causa disso ele vira o novo chefão da SHIELD. Ai, tá forçado, não gostei não. Cara, eu até entendo o lado das editoras e dos grupos em tentarem dar mais representatividade para todas as etnias e que o mundo não é só de uma cor, né? Só que em alguns momentos eu acho que isso fica acima até da construção de história, construção de personagem, né? Vê o caso do, acho que do Lanterna Verde, Alan Scott lá, que depois de 50 anos do personagem, anunciaram que ele era gay. Cara, nada contra o cara ser gay, mas ele não foi um personagem criado pra ser gay e durante 50 anos não se comentou nada que o cara era gay. Cara, ele não só não era gay, como ele se casou com duas antigas super heroínas e super vilãs dele. E teve dois filhos, que eram personagens bem legais, que era a Jade e aquele... Eu acho que é Manto Negro, eu não lembro o último nome. Mas a Jade até lembro que eu vi a fase dela da Liga da Justiça. Então que ficou nada a ver. Cara, depois a personalidade do Alan Scott mudou totalmente. Caralho, não ficou legal aquilo. Foda que a parte do gay ficou bem forçada, porque assim, ele só... Teve uma relação com um cara numa edição, o cara morre na mesma edição, é mencionado em mais duas ou três edições que o cara morreu, nada, ele nunca mais se envolveu com nenhuma mulher ou homem, nada. Achei que ficou bem merda. Não ficou nada, nenhum, ao contrário da Marvel, que na época tava casando Estrela Polar, que é um personagem que foi concebido como gay mesmo pelo John Byrne. Nunca deixou claro isso, mas... Assim, estampalhado, escancarado que era gay, mas todo mundo que lia as entrelinhas sabia. E que na época tava casando. Eu acho que foi por isso que a DC deixou ele virar gay. O Alan Scott virar gay pra competir com a Estrela Polar. Nos quadrinhos, principalmente assim do lado da Marvel, cara, eu vejo uma coerência nessas alterações. Eles não têm pegado muito pesado, assim, forçado a barra e mudado simplesmente por mudar, né? As histórias têm uma continuidade e nessa continuidade os personagens se alteram, né? Igual você na sua vida, você muda de emprego, você muda de namorada, você muda de roupa. Nada mais normal do que um cara deixar de ser o Capitão América, por exemplo, e outro cara ser o Capitão América. E o cara deixar de ser o Thor e outra pessoa ser o Thor. Né? Desde que seja uma história bem contada. A Marvel tá fazendo uma coisa muito interessante com os personagens, que não é transformá-los, mas substituí-los por outras versões, né? Como aconteceu com o Capitão América, né? Que o Falcão assumiu, o Wolverine também, a filha dele assumiu, o Thor, né? Que virou a Thor, mas o Thor ainda existe. Então todos eles, em algum momento, eles foram substituídos por contrapartes, né? Outras versões. Que eu acho interessante isso também, porque é uma maneira de colocar mais personagens relevantes, né? Eu não gosto quando o personagem simplesmente é transformado, né? E se muda toda a história. Igual aconteceu no filme do Quarteto Fantástico, né? Que o Johnny Storm e a Sue eram irmãos consanguíneos. Os caras trocaram simplesmente pra dar uma representatividade. Ou porque não colocou os dois negros, então. Sei lá. Só queria corrigir que a nova Wolverine, ela é clone do Wolverine mesmo. E tirando pelo Falcão como Capitão América, que eu achei uma bosta mesmo, eu achei que o resto foi tipo uma evolução natural dos personagens, assim, os caras passando o manto pra nova geração, isso eu achei maneiro. Cara, quanto a Mulher Invisível no filme do Quarteto Fantástico, cara, eu achei uma merda. Tipo, os dois são irmãos, colocaram um pra virar negro de cota e o outro não, só pra falar que são adotados e depois nunca mais tocaram no assunto durante o filme. Tipo assim, foi uma coisa muito jogada. Ficou bem bosta mesmo. Pra mim esse é o problema, cara. Se é pra transformar, se é pro personagem representar alguma outra minoria ou etnia, sei lá, que seja desde o conceito do personagem. Não adianta pegar um que já tá formado, estabelecido faz anos e simplesmente jogar desse jeito, porque ou vai ficar uma merda ou não vai fazer diferença nenhuma. Nunca vai melhorar. Vai do nada pro pior. Só isso. Uma nova geração. Esses negros maravilhosos. A gente provavelmente vai estar no post, mas eu acho que às vezes que essas mudanças de etnias chegaram até a ficar meio rascão. Dá pra ver a imagem do Black Daniel Ruivo. Eu queria saber o que, que essas Marvel DC eles têm contra ruivos no cinema. Parece que eles querem transformar todos eles em negros. Eu não entendi qual o problema dos ruivos. Assim, a Iris West virou negra. O Ollie West virou negro. O Jimmy Olsen virou negro. A Mary Jane aparentemente virou negra. Todos ruivos e agora todos negros? Cara, qual é? Qual o problema de ser ruivo, porra? Isso é racismo! Eu gosto disso! É muito adulto! Não, eu tô falando em mudar tudo, Hugo. Eu tô falando que pegou um personagem coadjuvante do Flash, né? O Iris West. E a família dela inteira é da mesma etnia. Não foi igual no Quarteto Fantástico, que precisaram criar um argumento na história pra mostrar que a Sue era adotada. Entendeu? Sendo que isso não existe nos quadrinhos. Sabe, quer dizer, criou uma coisa desnecessária, simplesmente para justificar a presença de personagens de etnias diferentes. O que eu tô dizendo é que um ator, numa adaptação, ele pode ser de outra cor ou de outra etnia, sabe? É diferente de você transformar totalmente uma obra, né? A Iris West continua sendo a Iris West. Entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Sem mudança, simplesmente pegaram a personagem e uma atriz negra tá fazendo. Pra isso, não mexe com a essência da personagem nos quadrinhos, entendeu? Não muda a história dela. Agora, quando é feito nos quadrinhos, simplesmente alterar um personagem totalmente, né? Isso que eu não concordo. Eles querem mais representatividade deles nas outras mídias. Mas, cara, basicamente, a única coisa que eles fazem ao fazer isso é colocar uma falsa representatividade, cara. É tipo, já assistiram o filme Trovão Tropical? Eles colocaram o Robert Downey Jr. pra fazer o cara negro principal do filme. E eu acho que é mais ou menos isso. Você pega uma pessoa que nunca teve nada a ver com esse tipo de tema e enfia ela de qualquer jeito nisso. Eu acho que fica uma coisa, uma solução bem porca. Hugo, esse exemplo que você deu do Trovão Tropical aí, ele não vai muito na representatividade, né? Na verdade, os caras quiseram, acho que, fazer uma piada, só que pegou muito mal, porque o que eles fizeram foi aquele blackface. Pois é, isso que eu penso quando trocam a etnia de um personagem na adaptação. Eles colocam simplesmente um blackface no cara e foda-se. Continua a mesma merda de sempre. Não acho que apresenta legal. Ah, tem um exemplo mais recente é o Ghost in the Shell aí, que estão fazendo, que a Scarlett Johansson não é japonesa, né? No caso do Flash, não incomoda, cara. Não me incomoda. Sinceramente, agora Ghost in the Shell é uma história japonesa, né? E igual Akira, eles vão colocar o Brad Pitt pra fazer o Kaneda? Não, mas é uma história japonesa, só que eu não vejo nada que impeça um americano de morar no Japão. Isso, sim, eu acho meio racista até. Não existe nada mais desnecessário do que aquilo que não faz diferença nenhuma. Hugo, mas não precisa ficar nervoso se não faz diferença alguma, ué. É simplesmente uma atriz que aceitou um trabalho e tá lá fazendo um papel. Não vai mudar a essência do personagem na sua origem, que é os quadrinhos. Entendeu? Eu falei do Ghost in the Shell, mas também, assim, é porque na época deu até uma polêmica que parece que queriam puxar os olhos da Scarlett lá digitalmente, tá? Eu não sei se isso chegou a ocorrer mesmo, mas eu lembro que eu li, cheguei a ler alguma matéria sobre isso. E como eu já disse também, o fato da Scarlett não ser japonesa também não me incomoda muito. Mas é isso, cara. É meio que nesse conceito aí que você falou, é meio que uma merda, né? Pegou uma personagem originalmente japonesa e trocou por outra. Isso é meio bosta. Eu só não acho tão merda porque realmente anime japonês nunca deixa... Me faz parecer que a personagem, assim, ou é americana ou é japonesa, porque não tem o negócio dos olhos puxados, admito. Eu acho que isso é um pensamento meio racista, mas tem assim, a personagem nunca é mencionada pelo nome, então não dá pra saber qual a descendência dela. Só dá pra saber porque a gente vê na imagem. Pela imagem que aparece, ela pode ser americana, ela pode ser irlandesa, ela pode ser brasileira, ela pode ser alemã, ela pode ser do Polo Norte. É isso, cara. Não me incomoda. Eu acho que no caso da Scarlett, isso é até o de menos, porque também teve outras trocas de etnia que ficaram fodas, hein? Puta que pariu. A Scarlett, mesmo não sendo japonesa, ela até ficou parecida com a personagem, né? Teve outros que realmente se distanciaram bastante mesmo. Ai, quanto a essa coisa aí de mudar a essência, cara, no instante que você pega a uma HQ... Olha a personagem, olha a televisão e você percebe, cara, alguma coisa muito grande mudou nisso aí. Mesmo que seja etnia, eu acho que já saiu do conceito. Quanto ao visual das personagens, eu acho o seguinte: alguns são legais, funcionam, outros realmente eu acho que podia cobrir mais um pouco, né? Tem umas que eu acho que ficam bem ruim, mostrando partes íntimas desnecessariamente, mas outras ficam até legais, e uma em especial eu acho que é até legal quando brinca com isso, que eu acho que realmente não devia mudar mesmo, que é o caso da Poderosa. Falando nisso, o que vocês acham do visual da Poderosa? Cara, quando eu era mais novo, eu gostava muito. Eu achava que era bacana. Só que a gente cresce, né? A gente amadurece, a gente casa, né? A gente começa a ter mais respeito, né? Pelas mulheres, mais maturidade, né? E é foda. Tipo assim, né? As personagens estão ali simplesmente para satisfazer um desejo masculino, né? Naquelas roupinhas. E da Poderosa, convenhamos que não é uma roupa, né? É um maiôzinho. Mas e agora? O que vocês acham da sexualização da Poderosa? E de outras personagens em quadrinhos que vocês pensarem? A versão da Arlequina na animação é bem mais leve, né? Ela é uma palhaça, né, cara? Ela é muito divertida. É, apesar de ser uma vilã, ela é quase infantil. Ela é quase uma criança. Ah, eu acho que a sexualização da Arlequina convém com a nova personalidade que deram pra ela depois do Novo 52, que não tem como negar, é diferente da pré-52. Não é a maluca que se deixa sofrer todo tipo de abuso do cara. É a versão mais astuta, que bota pra fuder, não... E não aceita levar desaforo pra casa. Então, a Arlequina foi uma personagem que sofreu uma hipersexualização. Porque quando ela surgiu na animação, ela usava uma roupa inteiramente fechada, né? O que fizeram depois aí é que foi transformá-la numa pessoa mais sensual. Porque, na verdade, na animação ela... simplesmente louca. Então, desse jeito aí, era pra você estar odiando ela, porque ela simplesmente foi totalmente alterada. Isso daí já é entre outro assunto, que é a descaracterização ao todo dos personagens da DC, né? É, pensando por esse lado, realmente, né? Se bem que até aí, no caso, a gente tá falando da Arlequina Novo 52. Vamos falar do shortinho do Robin? Eu acho que o shortinho do Robin a gente melhor evitar, que isso já entra na parte da pedofilia, né? Mas acho melhor a gente não tocar nesse assunto. É que você falou em sexualização dos personagens, né? Eu pensei basicamente no Robin. Que delícia, cara! Coragem. Que também na época, quando eu era mais novo, eu nem reparava nisso. Mas você cresce e começa a se incomodar, né? De ver aquele cara lá... só ele com as perninhas de fora, com a tanguinha, né? Andando com um cara vestido de morcego pelas noites de Gotham. Que viadão bonito, hein? A Poderosa, hoje eu até curto, porque, assim, a personalidade da personagem é sempre meio putona. É isso aí que eu quis dizer, ela sempre foi bem desinibida, essas coisas. Ela até provocava muito ódio de outras personagens femininas, como a Batgirl e a Supergirl, justamente por isso. Então eu acho que combina. Não é algo tipo a Miss Marvel, que era uma heroína, assim, que a HQ dela, na época lá de 2005, da Guerra Civil... Ela era, ai, eu quero ser uma pessoa, uma mulher respeitada, quero me tornar uma grande figura, assim, e vestir aquela roupinha, né, cara? Tipo assim, não combina com a personalidade da personagem. Outro caso, por exemplo, é a Arlequina. Eu até entendo porque é dela usar aquelas roupinhas. Ela também é uma personagem, assim, mais desinibida, que gosta de se mostrar, tem orgulho do corpo que tem. E se aproveita, inclusive ela é uma das que se aproveita bastante disso. Isso, nesses casos, eu até aceito que seja mostrado, mas em outros casos eu acho que acaba realmente ficando muito forçado. Você é o Pelé? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Hugo, na minha opinião, quando eles fazem uma adaptação para uma outra mídia, aí eu acho tudo bem, porque só trocar, tipo, uma etnia por um, assim, um lance de um ator ou de uma atriz, eu acho que até pode se relevar. O foda é quando você muda tudo em função de... dar uma representatividade e esquecer todo o background de um personagem ou de uma história, né? Eu acho, assim, porque a série do Flash mesmo, ela não é ancorada nos quadrinhos, né? Ela tem, pega ali uma coisa ou outra, mas é muito diferente. Vocês acham que a Marvel, ela pode ter coragem de transformar o universo cinematográfico com essas mudanças que tá rolando nos quadrinhos? Tipo, trazer a Thor Mulher, o Capitão América Falcão, o Homem-Aranha Negro. Você acha que existe essa possibilidade futuramente desses personagens nos filmes seguintes aí substituírem os atuais? Cara, é meio caiu assim, meio que mudando o assunto aí que tava falando na questão desse racismo reverso aí, de alteração, né, de etnias, de personagens e desses grupos aí, né, que ficam aí se degladiando. Eu acho que também a gente podia falar um pouquinho sobre a descaracterização, né, de personagens e na adaptação para outras obras. Um exemplo mesmo é essa série aí que teve do Lucifer, que simplesmente pegaram o nome e criaram uma outra coisa em cima. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas não tem nada a ver com o personagem lá do Sandman. É uma série, cara, água com açúcar, assim, ó. Tipo, Law and Order é mais maduro do que Lucifer. Lucifer é muito zoado, é muito zoado. Tipo, ele fica fazendo piadinha. É muito esquisito, cara. Cara, a série do Lucifer não tem nada a ver com os quadrinhos. Absolutamente nada, cara. A única coisa, semelhança que tem, é que ele tem um bar também, só que daí nem é um bar do estilo dos quadrinhos, é tipo uma boate. Pensando bem, mudaram tudo, cara. Daí tem uma policial que ele meio que se apaixona por ela, e a história é, a série inteira é eles resolvendo, tipo, o crime da semana. É basicamente isso, mundano, assim, totalmente fora do lance que tinha nos quadrinhos. Eu justamente não assisti porque vi que não tinha nada a ver com aquele Lucifer do Sandman, cara. Se chamasse qualquer outra coisa, cara, ia ser legal. Se falasse, ó, um diabo muito louco, ia ser muito boa a série. Cara, ainda tem essa coisa de apaixonado, puta que o pariu, agora sim que eu passo longe dessa série. Eu achava que era só um Supernatural, CSI da vida, mas caralho, acho que piorou, hein. Porque assim, Lucifer não é um nome que pertence a DC, eles podem fazer uma série do Capitão do que eles quiserem. Só acho que não precisava colocar que é baseado uma obra da DC, quando não é baseado bosta nenhuma. Aconteceu também aí, outro exemplo é o filme da Mulher-Gato, né, aquele filme lá é famigerado. Mudaram totalmente tudo, né? Desde a etnia do personagem até a origem, a história, poderes. Tipo, o que, que é aquilo? Você vai precisar chamar Mulher Gato? Podia falar que é da DC? Não, puta que pariu. É, cai naquela questão que a gente tava discutindo. Mudaram tudo. Tipo, tiraram tudo e falaram, não, vamos fazer outra coisa, mas mantém o nome. Cara, eu acho que o negócio é o seguinte, eu não tenho nada contra um personagem novo assumir o legado. O meu problema é quando mudam a etnia de um personagem de maneira forçada mesmo. Tanto que se você for ver, a Mulher-Gato desse filme tem origem inspirada na Mulher-Gato do Tim Burton, né? Só que assim, é uma personagem totalmente diferente, uma pessoa diferente que passou pelo mesmo incidente mágico que deu a ela os poderes de uma gata. E passando por situações totalmente diferentes, então é isso aí, né? Um filme que se refere totalmente a das HQs. Eu acho que os produtores, eles queriam fazer tipo meio que uma continuação do Batman Retorno, protagonizado pela Mulher-Gato, só que não uma mesma Mulher-Gato, mas uma nova Mulher-Gato. Acho que um bom exemplo que vai causar muita raivinha de quem estiver ouvindo às vezes é o caso de Batman vs Superman. Não, God! Não, God, please, não! Não! Não! Caralho, descaracterizaram demais o Batman e o Superman no filme. O Superman literalmente tá cagando pra humanidade, tá cagando litros pra gente. Fora que ele agora é um alien completamente sem emoção. E o Batman tá por aí, tá saindo por aí, tá matando geral, né? É, se bem que eu acho que é meio que só isso, que tirando isso eu até admito que gostei um pouco do Batman do filme. É, eu acho que é mais o Superman mesmo, que foi descaracterizado. Bom, finalizando essa questão aí da representatividade, né, nos quadrinhos e na cultura pop em geral. Eu não tenho nada contra, desde que seja bem feito e que tenha uma coerência. Eu sou contra quando é simplesmente jogado sem ter razão e sem ter lógica, né? Vou dar mais uma vez aqui o exemplo do último filme do Quarteto Fantástico. Não tinha necessidade de alterar a etnia de só alguns personagens. Você quer fazer os personagens que sejam negros? Então, pega a família toda. A família toda são personagens negros. E a partir daí não muda nada na história, na origem e tudo mais. Mas daí você mudar o personagem, criar todo um subtexto para justificar aquela mudança. Isso não muda nada? Logicamente, quer dizer que é totalmente desnecessário, isso não mudou bosta nenhuma, cara. É, e ainda, né, criando aquela situação assim de até desconforto, né? Porque cria toda uma situação, todo mundo se mobiliza e fala que não sei o que lá, e daí quem reclama é racista. É, e tem aquela coisa que fica perpetuando hoje em dia na internet, né, cara? Ou se você não gosta de uma coisa, você é nazista. Se você gosta, você é legal. O problema é justamente ser isso, uma coisa totalmente diferente. Cara, uma adaptação é pra lembrar o material original. Tipo, as pessoas chegaram lá e falaram: queremos fazer uma série do Flash. Vamos mudar tudo e só vamos manter o nome Flash. Isso não faz sentido. O propósito de se adaptar a uma coisa, a proposta seria fazer algo parecido com as HQs no cinema. Uma adaptação, uma versão do original em um outro meio. Isso que eu acho foda. E é disso que eu acho que vem inclusive as piores adaptações de cinema. É esse pensamento de que, ah, é outro meio, vamos mudar tudo, não faz diferença. Ah, lembrei agora também, teve o Hulk, né, que mudaram pro Amadeus Show lá. Eu não sei como que isso aconteceu, porque eu não tô lendo o Hulk faz muito tempo. É, eu não sei nem como que ele adquiriu os poderes, mas ele parece um Ben 10, assim, né, um negócio. Se estiver ouvindo esse podcast, eu desafio você a falar de um personagem que mudou de uma etnia para outra nos cinemas, que tenha ficado melhor assim do que no original, que tenha feito uma ótima diferença e que não seja o Samuel Lee Jackson como Nick Fury. Como eu já disse, ele é exceção que prova a regra, e eu desafio quem esteja discordando comigo a provar o contrário nos comentários. Beleza? Tashira falando. Depois eu dou uma olhada nesse site aí, Golpe Nerd aí, que eu ainda não conheço, mas eu não tô na frente do PC, então vou esperar chegar, daí eu vou dar uma olhada, tudo bem? E fazer o que, né? Não conheço esse Rodrigo, mas deve ser um Zé Ruela mesmo, para fazer isso com o pessoal. Mas tá tudo bem. Pelo jeito aí, pelos números que você já passou aí, até que tá indo bem o grupo, ou quer dizer, o Golpe Nerd, ou algo parecido com isso, não sei. Mas estamos aí, tá?